a noite tá em chama, fogo hotel. Na pista todo mundo se inflama. Os ops na esquina, mas a gente não tá nem aí. Os amigos do lado, só deixamos fluir. A noite tá em chama, fagodão na pista, todo mundo se inflama. Os ops na esquina, mas a gente não tá nem aí. Os amigos do lado, só deixamos fluir. Bala no copo, deixa a vibe subir. Ritmo acelerado, a gente vai se divertir. Maconha no ar, relaxando a pressão. Chuta na mão, celebrando a emoção. Iluminação, baixa só as luzes a brilhar. Mundo bem expressado, não dá pra parar. Os apiropes olhando, mas não vamos recuar. Nossa bolha só sabemos amar. Bala no copo, deixa a vibe subir. Ritmo acelerado, a gente vai se divertir. Maconha no ar, relaxando a pressão. Chuta na mão, celebrando a emoção. Iluminação baixa, só as luzes a brilhar. Som do bass pesado, não dá pra parar. O sopro bass pesado, mal pra parar. O sopro som na pressão, dá pra parar. O balão, a noite chega ao fim. Vamos lembrar desse festim. Com a mente leve, o coração em paz. Bala no copo, é assim que a gente faz. Bala no copo, deixa a vibe subir. Ritmo acelerado, a gente vai se divertir. Maconha no ar, relaxando a pressão. Chuta na mão, celebrando a emoção.